Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Motel Baixo Frente Soco. Diárias com direito PSP grátis. DS. Tetris de... Como é que é aquele Tetris? Muta o microfone aí, filha da puta. Deixa ele rir, porra. Tetris de camelô. Almoço grátis. Trazendo uma mulher. É mais uma diária. É noite. Venha com a gente. Faça o download do nosso podcast. Baixe diariamente mais 5 vezes e ganhe um novo episódio. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira você tem uma promoção. Você ganha um novo episódio. Começando mais uma vez a sua 29ª edição! Ai, que maravilha! Ai, que susto! Ai, que tudo, gente! E é isso aí, amigos! Estamos reunidos pra semana para falar sobre o futuro dos videogames de bolso! Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana pra discutir essa porra aqui com a gente tenho Ilaps! Meu DS tá quebrado, mas meu PSP tá no banheiro. Ué, já zoou a parada, mano, né? Cantar o rap, nego. Ah, é? É. Porra! Então vamos, vamos cantar o rap, então. Aí foi uma boa piada. É o Ilaps! Solta o rap, DJ! Senhor da Eternidade! Era só mais um Silva. A Debs. Que a estrela não brilha. O Daigo. Ele era faqueiro. Ah, e o Granville. Ah, morreu. Foi cagar, não é flash cagos. Não consegue cagar em 2 segundos. Deu muito mole. Não sabe as regras. Granville. Oi. Flash cagos. Grita assim, mas era pai de família. Mas era pai de família. Puta que eu pariu, velho. Os caras começaram sem mim, filhos da puta. Que é isso aí? Não, hoje não é Senhor da Eternidade, não. Hoje é Flash Cagles. Não quero saber. Hoje o Senhor da Eternidade não tá aqui. Tá o alter ego dele, o Flash Cagles. Tá sendo. E antes de eu terminar a apresentação, vai lá cagar, que você já volta, rapidinho. É, que já voltei, da moda. Essa semana colocamos as mãos no bolso e alcançamos o futuro, tiramos pra fora, analisamos o 3DS, o PSP2 ou o MGP. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. E-mails! Bonitinho. Aí, já volto um segundo. Cagos! Pronto, Chipa aí, qual e-mail que tem aí? Vamos, link então, aí. Estamos aqui, sei lá quem que tá aqui, temos aqui o Granveu, tá aí, Granveu? Tá uma galera aí. Tem uma galera aqui, tem o Crusher, tem o Cida Eternidade, vamos ler os e-mails. E aí? É, isso tá aí. De bicão, tá ligado? Tá de bicão. O Henris mandou o seguinte pra gente. Salve equipe, baixo frente soco, Yoga Fire, Hadouken é muito manjado. Como apreciador de jogos e diversão, estou apreciando muito o cast de vocês, está cada vez melhor. Pode soar gay, mas todos vocês juntos dão liga. É um bate-papo maneiro, com informações e muita putaria. Falando nisso, olha aí um ótimo tema pra pauta do cast. É um ótimo tema. Piada sem graça à parte, eu sou o Henrique Regis, 27 anos, São Paulo, SB, e conheci o podcast através do ótimo DayaCast. Começou pelo episódio 18, Crônicas de Fliperão, a parte 1, Bater, Andar e Odiar, com participação do... Que é o melhor de todos, participação do Granville, né? E ele diz aqui que foi foda bagaralho, nostálgico, e ainda me fizeram baixar um meme com um desconhecido, para mim, Dungeons and Dragons. Olha aí, Granville, o cara não conhecia. Tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí, esse excelente jogo. Tem que ver seriamente isso aí. É, e a descoberta fez minha cabeça rolar ensanguentada pelo chão. E aí ele diz aqui, quem não confundiu quando criança, argolas com moedas, lá, falando lá do Sonic, ele diz aqui que tentou jogar os jogos de PS2, mas infelizmente não conseguiu, salve um pouco o Sonic Heroes, mesmo assim, tá muito aquém do que é o Sonic de verdade. Ele manda aqui um grande abraço por trás em todos nós, e fica no aguardo do próximo, que tá saindo aí agora. O próximo e-mail aqui é do Danilo, viciado em videogames, aspirante a game designer, iniciando o terceiro ano da faculdade no curso Design de Games. Tá vendo, senhor Eternidade? Ele não trai o... Nossa, bem melhor que a merda do curso que eu faço. É, nick de CS dele é Coyote. Ele fala aqui, bom dia pessoal que gosta de jogos, descobri o podcast Baixo Frente Soco nessa quinta-feira. Então, foi no dia 28 que ele fala. É, primeiro escutei o episódio sobre clichês e gostei muito. Logo em seguida baixei o episódio sobre o poder dos peitinhos e vários outros. Obviamente. Até o senhor Eternidade ouviu esse. Os casts são muito bons, eu me diverti muito escutando. Relembrei vários momentos nostálgicos escutando o episódio do Metal Gear e muitos outros, como o Pipoco, de jogos tipo Doom. Por favor, algum dia continue falando de Metal Gear e falem do MGS3, que na minha opinião é o melhor da série. Porradaria? Interrogação. Porradaria. No episódio 28, o Orisônico, percebi que o Lapso disse que o PSP2 teria 4 processadores. Falei essa merda mesmo. O PSP2 tem um processador só, mas tem 4 núcleos. 4 processadores tornariam o PSP2 muito caro, além de caro gigante, naturalmente. É, pretendo mostrar o podcast para meus amigos viciados em jogos. Faça isso. Assim eles também podem se viciar e ouvir Baixo Frente Soco como eu viciei. Faça isso. Valeu, malucos. Tudo de bom. Tudo de bom pra você, cara. Tudo de bom. Você. Tudo de bom. Um beijo no coração. O nosso próximo e-mail aqui é do João Vitor. O nick de CS dele é Dark Bluff. Na verdade é só Bluff. Leia-se Bluff. Mas meu Bluff. Nick é simples, não. O nick de CS. Eu sou homossexual de todo jeito, cara. É, pô, faz isso não. Tive que usar a mesma tática que eu uso nos MMORPGs, onde sempre tem um filho da puta que já usou meu nick. Apresentações à parte, gostaria de agradecer pelos serviços comunitários por vocês prestados semanalmente produzindo esse podcast, que às vezes é sensacional. Às vezes é uma merda. Entendi. Não ouvi todos os programas, porque infelizmente várias edições que vocês fizeram me causariam spoilers irreversíveis. E eu só tô mandando esse e-mail porque eu gosto muito mais da música do que de jogos. E o Disco Ninja é muito bom. Se vocês puderem aumentar a frequência do DJ Ninja na programação, vai ser supimpa. O karaokev no final ficou muito ruim, mas eu tive que ouvir tudo e acabei rindo em algumas partes. Me sinto um doente por rir disso, mas ok, todos somos. Sou amigo do Adriano Cheirador e estou fiscalizando a promessa de vocês de fazê-lo participar e divulgar o nosso podcast, que é o tanquinhacorp.blogspot.com. Quem cara é Adriano Cheirador, cara? É o maluco que ganhou a promoção especial? Do promoção do Best Fighter. É o do Mortal Kombat. É o do Mortal Kombat. Aliás, eu participei do podcast deles lá, em breve será lançado ou não. E aqui... Tá rolando troca-troca aí. Tá, cara. Rolando, vai, porra, cara. Come, depois outro come, aí outro dá. Tchau. O próximo e-mail aqui, o cara não precisa de nick CS não. Aqui, ó, Fulvius. E aí, champs do BFS, eu sou o John Matrix de Brasília. Não, cara, você é o Fulvius. O seu nome é tipo o nome de jogo de nave. É, de plataforma. É, eu tô confuso. O nome dele é Fulvius ou é John Matrix, cara? O John Matrix é irado. Que, tipo, Você me prometeu que ia matar por último. Lembra que eu disse que ia matar você por último? Então. I like. É, e largo o cara, né? Não, o nome dele é Fulvius porque é nome de jogo de nave 2D. Com certeza. Shooting up. É, o negócio do momento, o lance do romance que tá sendo é a febre dos jogos sociais. Enquanto a Square, entre outras, gastam zilhões em barras de ouro que valem mais do que dinheiro em obras de arte digitais, chega uma empresa correndo por fora e consegue mais de 200 milhões. Milhões! Efeito Senhor da Eternidade. De jogadores. Essa empresa, a Zynga, fez os malditos jogos virais como Farmville, Mafia Wars, entre outros, que são geradores de spam. Essa empresa já está cotada em 5 bilhões. Bilhões de Obamas. Claro que esse tipo de avaliação é altamente discutível, mas acaba gerando muito buzzword. Seria legal vocês comentarem sobre esses jogos, principalmente pelo impacto que eles estão tendo em massa. Na massa. Me recuso, vem. Eu não jogo. né? Não menos jogos. Mas o outro é verdade. Jogo. Eu vou te falar um que você vai jogar daqui a pouco. Agora, até a minha mãe está jogando videogame, entre aspas. Bom, é isso aí. Abaixo segue uns links e vídeos sobre a empresa e dois vídeos sobre retardados que acabam sendo gerados por ela. PS, dois pontos. Curto muito o programa de vocês, me faz lembrar o meu tempo de infância, quando os meus amigos, enquanto os meus amigos aprendiam coisas estúpidas como o ciclo de Krebs, eu aprendi o especial Akuma. Valeu, SSF. Gravil, pra provar que o ciclo de Krebs não é inútil, escreva aí o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é o que acontece antes da... Caralho. Pô, Grafeu, é o do ATP, é o do ATP, é o que do ATP. Não, mas esqueci o nome da terceiro acontecimento que ocorre na micro-ondas. O ciclo de Krebs ocorre na micro-ondas, produz dois ATPs. Ocorre na micro-ondas, produz dois ATPs e produz o piru. Produz o peru. É isso aí. Mitocôndria é o poder, né? Mitocôndria sem tanto poder que fizeram um jogo. O especial do Akuma, pra quem não sabe, é... Fraco, frente, forte. Ou se for o Ultra no Super 54, PS2, dois pontos, ótimo console. PS3, console é muito bom, mas vou comprar só quando puder rodar os jogos pirados. Já pode, né? Mas, enfim, não é legal. E... Boa piada. Boa, nós. Chulente piada. Boa piada. Mas passa um ciclo de crédito. Parou tudo. Cometi um erro, não gosto disso, porque é minha área. Ah, fala aí, ciclo de crédito. Vai, que veio, vai. Vamos lá. Respiração aeróbica. Respira. Ocorre em três etapas. Glicólise, ciclo de Krebs e a que eu queria lembrar, que é a cadeia respiratória. O que o ciclo de Krebs faz? Ele pega o pipiruvirato que é produzido na glicólise, faz um ciclo de reações químicas e transforma esse piruvirato em acetil-CoA e tira daí dois ATPs e produz hidrogênio que vão entrar na cadeia respiratória. Não tem um lance do ácido cítrico nessa parte aí? Tem antes, na glicólise. Ah, na glicólise. Ó, isso foi ciclo de Krebs, biologia com Granveio. Granveio é biólogo, né? Sim. Então ele conhece seu corpo como ninguém. Garotas, ele... Tá solteiro, Granveio? Não. Tô solteiro na área. Tá na área. Tá na pista pro negócio também. Fechou. Mais um. Voltando aqui, então. Como minha namorada não vê esse podcast, eu também tô solteiro, cara. É, isso aí. Eu também tô. Pronto, fechou, então. Como nem você ouve, né, o Senhor da Eternidade. Eu tô namorando, vou curtir aqui solteiro. É, vai curtir aqui solteiro, né? Eu acho que a próxima geração vai ser a geração dos portáteis. De um tempo pra cá, os portáteis têm crescido em volume de vendas e penetração no público gamer. De modo que... No público gamer! Ah, malandro! E essa penetração tem sido profunda. Ui. Jesus! E é o futuro dos games. Começou pequeno, começou ali com os não muito populares consoles que só o Daigo e o Granville jogaram. Que viado, é lá. Ai, desculpa, peraí. Alguém trancou o cachorro aqui dentro. Tem que ver isso aí, Débora. Enquanto ela vai botar o cachorro pra fora, vai lá. Dos Cagos! Só escutei o... Aquele ganido. Prenderam o rabo do bicho na porta. E cada vez mais as pessoas têm comprado mais e mais portáteis. A minha opinião é, como o público gamer tá envelhecendo, as pessoas estão ficando mais velhas e, consequentemente, sem tempo, os portáteis estão aí pra suprir essa necessidade. Aonde tu for, tu tá ali alimentando o teu vício, não é verdade? É verdade. É, sim. Essa, na minha opinião, é o quê do grande boom dos portáteis. Como envelheceu o público, a gente tem a necessidade de jogar aonde for. Na aula, no doutor, no banheiro, no hospital. No dentista, né? Dentista. É, no ginecologista. Oi? No proctologista. Esplanou forte. Ah, se jogou. Mas é a falta de tempo mesmo, né? Isso é um problema muito sério pra todo mundo aqui. Pelo menos pra maioria que tá aqui, eu acho que... Pro Flash Cagles não, aquele pouco tempo no banheiro. Eu nem posso levar meu PSP pro banheiro, saca? Primeiro que eu não tenho. E segundo porque, porra, cago muito rápido. Vamos ter que fazer uma vinheta do Flash Cargos o mais rápido possível. Flash Cargos! Não, tá muito lento. Esse tempo todo ele já foi, voltou umas 3 vezes. Tem que ser assim. Flash Cargos! A Nintendo fez um monte de tardalhaço na última E3 com o 3DS. O Wii, ela já falou, dane-se, não vou falar mais porra nenhuma, vou mostrar um jogo do Zelda em que vai falhar o controle, vai todo mundo falar, aí vou mostrar, olha só, portátil 3D. Todo mundo, ignora as falhas que ela tem tido com o Wii. O Wii continua o top de consoles vendidos, mas de consoles no overall, incluindo portáteis, o DS virou a máquina de dinheiro da Nintendo. A vaca de grana. Vaca de grana. E a Nintendo tira muita grana do DS. Então, e muitas pessoas questionam que o DS é um portátil muito mais infantil do que o PSP. Tá aí. Vocês acham isso? Concordo. Acho. É bem isso mesmo. Mesmo não. Na verdade, o DS ele abrange um público maior. Abrange mais. Exato. Você diz, o público envelheceu. Os portáteis se tornaram mais populares, porque o público mais velho tem menos tempo. E como é que o portátil mais vendido é um portátil com orientação infantil? Cara, eu acho que não é só essa questão, não. Tem também o fato de que o DS ele tem mais sacanagem do que o PSP. O PSP ele é só um mini videogame. O DS tem toda a sacanagem de que tem a canetinha, tem duas telas, porra. Várias também. Sacanagens. Mas é aquela coisa, exatamente, né? Por isso que o Wii também vende mais. A Nintendo sempre busca um público novo pra ela. Ela não deixa, não vai acompanhando só o público antigo que evoluiu. A é Sony igual tem o Wii que a as velhinhas compram pra poder malhar e tal. Exato. Ah, cara, olha só, eu uso o meu PSP mais pra ouvir música, falar no Skype, qualquer outra coisa, do que pra ficar jogando. É isso aí que eu queria chegar. A Sony tem esse problema. Ela faz console pensando na evolução da mente humana. E o teu irmão usa o PSP pra quê? Pornografia. Vai. Qual é a regra? 34. Caralho. Ele usa pra aquilo que todo menino a partir dos 14 anos usa. Mas jogar e usar aquele plugin ótimo, né? De você poder ouvir música e ver imagens. Rima com Marieta. Ou filme de gatinhos, Lolcats. Lolcats. Rima com Marieta essa porra. Rima com Marieta. Rima com fronha também. É o que o Maneta teria se ele tivesse problema no punho. Isso aí. Puta que pariu. Arrebelhando. Pra colocar no bolso. Meus problemas com o DS é que eu já tive dois e os dois quebraram. É, porra, descartável essa merda, igual camisinha. Você tem uma falta de cuidado do caralho, né? Você não, pega a canetinha e manda ver ali, né, pra quebrar esse troço. Tira o cu. Não, é porque o segundo eu acho que depende do jogo que você tá tentando jogar, Elapso. O problema do DS é que você não consegue usar um DS sem aquela proteção de capinha. Foi a primeira coisa que eu comprei quando eu comprei meu DS. Elapso gosta de ficar jogando Siririca Wars, aí... Siririca Hero, porra! Eu tenho que praticar, porra. Eu tenho que praticar. Senão, como é que você é o mestre dessa porra que nem eu sou? Moleque, olha só. Siririca Hero. Siririca Hero, porra. Participação da Tiana Jane. Tu acha que aluno de medicina sai abrindo, porra, pessoa de verdade? Começa lá com as coisas. Siririca, né, cara? É. Siririca e depois vai mais fundo. É uma coisa, uma coisa. Caralho. Se tiver... Não joga Trauma Center e lá. Se tivesse uma faculdade de medicina que colocasse o DS na mesa e falasse pro pessoal jogar Trauma Center ou Life Science, era o que eu ia fazer com certeza. Verdade. Ia ser em Manaus, cara. É. Se liga aí, meu irmão, se liga aí. Chega aí na fase da traqueotomia. Epa, próximo semestre, não abre assim não. Uma outra coisa que eu acho muito boa do DS é que ele tem infinitos títulos. Obviamente, muitos são ruins, que nem o PlayStation. A biblioteca do troço é grande pra cacete. Só que você encontra diversos títulos muito bons, que atendem a todos os gostos. Literalmente todos os gostos. Tipo, jogo da Hannah Montana. Nintendogs? Hannah Montana, pô, clássico. Hannah Montana, Nintendogs, tem também aquele do... Scribblenauts é maneiro. Não, Scribblenauts é maneiro mesmo. A versão japonesa nova Destroço tem o Vicky Viper. Você pode escrever lá, vem a navinha do Gradius meter fogo na tela. Tá vendo? Aí, ó. Eu nem gosto de DS, mas o Scribblenauts vale a pena. Ah, tipo, depois de um tempo você usa sempre a mesma combinação com o cutter. No começo que é maneiro, que você fala, caraca, posso fazer tudo. Tudo, aí pênis. Aí depois você acha. Você vai ser pênis pra tudo, sim. Pênis, pênis, pênis. É assim que o cara, o líder inimigo se revela, né, cara? O cara quer jogar o jogo. Pênis. Como eu posso resolver esse problema com pênis? Quantos pênis eu vou montar nessa canoa? O começo daquele filme Superbad que o menino desenhava pênis pra tudo quanto é canto. Pênis. É. Quem não viu, veja. O Ilapso ia desenhar a genitália feminina. Ela é um desenho que gosta, né? Exato. E o Senhor da Eternidade. É, ele é um papel higiênico. O papel higiênico eu não uso, cara, não gosto. Você usa a mão esquerda, pô. Isso é true, isso é true. Caraca, me lembra aquela cena do Barrados no Shopping, cara. Do Pretzel, tá ligado? Do Pretzel. Nossa! Nossa! Caralho! O Pretzel recheado. Que nojo. A impressão que o PSP me passa, gente, é que ele só faz... Gente, gente, o ninja inimigo disse, gente. Beleza. Ele descobriu uma pista. Ela deve ter a solução pra mistério. A impressão que o PSP me passa é que ele só faz mini versões dos jogos que tem pra PS3. São spin-offs bem menores e não tão legais quanto os jogos originais do PS3. E mais feios também. Sabe a impressão que o PSP me passa? Que ele é um celular gigante que não liga. Porra, Skype tá aí pra isso. É só entrar numa conexão Wi-Fi. É verdade. Mas ele é melhor que muito telefone por aí, cara. Porque a maioria dos telefones por aí não liga nem tem jogo maneiro. Tipo o iTouch. O iTouch só não liga. Ele é um celular que não liga. Aí pode, porra. Cara, mas a verdade é que o melhor jogo pra portátil é aquele que chama Snake, tá ligado? Tu anda com a minhoquinha aí pra pegar. É, isso aí. Entregou de novo. Aquele celular da Nokia. Velho pra caralho. 2280. Isso. Que joga na cabeça de alguém e mata. Fácil. Pô, tu não lembra que o meu caiu do segundo andar lá da escola de engenharia e não quebrou, pô? Caraca. Não sei se era você que dava. Não, não era eu. Caiu e não quebrou, 51, pô. 5120, menino. Não, era o 2280, pô. Aquele fala por você. Que tinha propaganda do fulano anda para trás. Desde 1978, fulano anda para trás. Ai, nossa senhora. Melhor que isso, só o StarTAC do meu pai. Um milagre da tecnologia. Da TL. Isso. Puta que pariu. Mas não tinha jogo. Eu preciso defender o PSP, porque eu acho que é o melhor de todos, sem dúvida. Tanto que aqui já passou o PSP 1000, 2000, 3000 e com certeza vai passar o PSP 2. Eu sou rica! Por que eu sou ruiva? Eu sou ruiva! O Go não passou porque demorou séculos até sair o desbloqueio e eu fiquei sem saco de comprar. Mas aí tudo bem, né? Então, até lá. Não, ninguém vai te defender o PSP, não. É porque a gente tá com um problema aqui que a gente tá sendo considerado um podcast sonista. Uhum. Por algumas pessoas da oposição aí. Que não faz o mínimo sentido, pô. Porque tirando o Senhor da Eternidade, todos os outros aí têm DS. Pô, eu tenho DS. Eu não entendi quando falaram isso. Eu vi isso também. Pô, ninguém tem um Wii, cara. A verdade é que ninguém tem um Wii, pô. Eu tenho um Wii. Eu tenho um Xbox. Eu tenho PlayStation e tenho PSP. Eu sou Sony até morrer. Tô aqui, bati no peito. A minha televisão é da Sony, meu home theater é da Sony, meu PlayStation 3, meu PSP. A filha do tatuagem dela é só Sony. Tatuagem do Solid Snake na cabeça do Val. A Debs tem também. A Debs tem isso também. Tem, mas é no ombro esquerdo. No ombro esquerdo. No ovo esquerdo. Ovo esquerdo. Ombro. Eu, hein? Eu, hein? Tatuagem no ombro. Não, eu não tô atacando o PSP. Apesar de eu achar que o Nintendo é melhor, o PSP... eu também acho, pô. Todo mundo aqui, menos a Debs. Menos a Debs. Mas você tem um God of War que é menor que o God of War de PS3. Você tem um GTA que é menor que o GTA de PS2, entendeu? O Dante Inferno é muito menor. Tô desenhando uma tatuagem no ombro da mulher pelada aqui, em homenagem a Debs. Mas tem jogos muito bons. Eu joguei esse jogo. Tem o Metal Gear Solid, que as pessoas dizem que é um dos melhores Metal Gears, é o Peace Walker, que é a continuação do 3. As pessoas falam muito bem, eu ainda não joguei. Sis Walker é bonzão. Tem o Birth by Sleep, é o melhor spin-off de Kingdom Hearts que tem. Peraí, só um instantinho. Senhor Eternidade, o que você tem a falar sobre os Kingdom Hearts aí do Ninja Nimeiro? Cara, é jogo de viado, cara. Mas, tipo, eu respeito a opinião, a orientação de cada um, né? Tudo bem, você joga... Design na punk, eu tenho que respeitar. Tô na merda. Então não é 100% viado, porra. Tu joga Fat Princess daí, que eu jogo Kingdom Hearts daqui, beleza? Então fechou. Mas por que nesse papo? Porque aí vem a nova batalha dos consoles. Vem o 3DS e o PSP2, que ficou com o nome escrotíssimo. É NGP, né? Next Generation Portable. Não vai ser isso, não. A Sony inovou, né, cara? Falou, a Sony tem a tradição de manter o nome do videogame até a morte. Essa coisa de nome só. Quando sair, vai sair PSP2, sei lá. PSP2.0, PSP.0. NGP1000. Vai ter prequel do PSP, é isso. Da PlayStation Next. É, vai ser uma merda assim. Vai ser um cocô assim. NGPX. E antes de discutir a guerra que vai ser esses dois consoles, eu queria só levantar um aspecto aqui. Por que que a Microsoft não entra nessa disputa? Por que que ela não tem nenhum portátilzinho, nenhum memory card de Tamagotchi? Amado, o Zune não deu certo, por que que ela vai tentar? Como é que chamava aquele portátil da Nokia, aquele ruizão que não durou nada? Engage. Isso. Caraca, Engage nada mais era que um Game Boy Advance que ligava. Era, ele não ligava. Porque a primeira vez que eu vi o cara usando, ele tava ligando pra mãe, cara. Bonito demais, nerdão, né? E é como o Ilapso tinha esse outro episódio aí. Imagina, tu tá lá no meio do boss, assim, e de repente tua mãe te liga, meu irmão. Sério. Eu não atendia. Não atenderia, cara. Eu ia virar, meu irmão, cancela essa chamada. Dane-se, é boss. Por isso que eu não tenho iPhone, pô. Por isso que eu fico só com o iPod. Se eu tiver ouvindo alguma música lá e tocar a porra do telefone, eu vou ficar puto na hora. É por isso que o meu toque é sensacional. E quando toca meu celular, meu humor melhora na hora. É o único jeito de contrabalancear. É. Qual é esse toque? Não, o toque dele é esse aqui, ó. Não, deixa eu botar pra tocar aqui, peraí. Ih, lá vai. Ih, caralho, me ligaram. Estão me ligando. Vê lá. Quem é, porra. Vê quem é aí. É a Ninja Inimiga que tá de brinks ali do outro lado. Ah, é? Só muito que assim, lançassem mais concorrentes, sabe? Pra ver se os preços baixavam. Sabe o que é a Microsoft? Mais rápido, assim, com mais vigor, sabe? Mais vigoracidade. Ou seja, um portátil... Mais arcana. Um portátil macho, entendeu? Um portátil que vibra, né? Viril. Não, isso. Que vibra já tem, pô. O PSP2 aí vai ter vibracol. Não, gente, mas que vibra já tem, ué. Vocês não viram? É só plugar lá o negócio no USB. Computador, pluga o outro no outro computador e tamo junto e misturado. E por agora, eu falo, não, né? Só não testei, né? Eita. Porque, pelo amor de Deus, cara, no preço que tá o feijão, não tem condição de ficar comprando toda hora. Pô, você tá falando isso, mas tu tem o PSP1, PSP2, PSP... Bucetinho. Mas não tem feijão, porra. Ela quer ter os dois. Ela troca o feijão pelo coisa, que nem aquela cena, jamais passarei fome, então. Jamais sofrerei vício de novo. Mais ficarei sem portáteis. Mas... Já arranca aquele PSP da Terra, igual o rabanetizão podre, mano. Sabe por que que a Microsoft não lança um portátil? Porque ela sabe que todo mundo emula jogo no PC. Aí não precisa, cara. O pessoal da Sony, da Nintendo, não sabe disso. E aí todo mundo gosta, todo mundo acha legal. Não existe um emulador do PSP que funcione direito. Ah, a Microsoft tem um problema sério que ela não conseguiu achar nada que ela conseguisse copiar ainda, entendeu? Bing, que nem o Bing aí, que é cópia do Google, descobriram agora. Sabe o que significa Bing? Significa. Bing significa Bing is not Google. Tá vendo? Esse é o nome. Eu achei que fosse o sobrenome do Chandler, do Friends. Não, nome escroto sim. E também porque... Não, é que nem o GNU. GNU is not Unix. GNU is not Unix. Que é recursivamente infinito, né? GNU is not Unix, né? Todos esses são infinitamente recursivos. Exato. Essa que é a graça. Essa é a magia. Ah, a magia. Eu acho que a Microsoft, ela não tá interessada nesse mercado de portáteis ainda. Mas eu nunca entendi por quê. Eu nunca entendi, assim, qual seria o grande... O que ela teria a perder pra tentar entrar? A verdade, dinheiro. Cara, que ela ia ter que... Dinheiro e um novo Halo. Investimento de cada quatro. Halo e Gears of War, cara, porque ia ser o portátil só dos First Person Shooter, nesse quadro. Cara, ia ter que ter algum diferencial, saca? É porque não tem, tem mouse. É porque não tem portátil com teclado. Qual é o diferencial do Xbox? Nenhum. Halo. Kinect. O Daigo. O Daigo é o diferencial do Xbox. O Kinect só ele tem. É o único aqui que tem, né? Não, o... Cara, o Kinect olha, veio... eu passei o domingo jogando Kinetic. E aí, gostou? Tô com dor no joelho até agora. Eu tava passando outra coisa, mulher. É, já saiu o jogo porno pra Kinect aí. É verdade, não, hein? Olha, aquilo lá é uma vergonha. Que não, coisa... Não. A mão atravessa o corpo da mulher. Vai atravessa, pegar no peitinho, aí atravessa o peitinho. Fatality, porra. Porn fatality. É um jogo que é porn e Mortal Kombat junto, cara. Imagina se tivesse Mortal Kombat pornality. Pornality. Aí, quem sabe, talvez tenha, cara. Não o boquete aí. Mortal da Milena, então. Aquela boca cheia de dentes. Aquela boca cheia dos dentes. Eles olham para o impale, né? Ejaculação de fogo do Scorpion, né, cara? Não, pilangão, espada do Baraka. Tem que ver isso aí, né? Isso aí, cara. Tinha um muito bom do Johnny Cage, que era o clássico soco na buceta. Cara, a gente sempre desvia, né? Culpa minha. Toda vez que eu tô, o assunto desvia. Ai, não, relaxa. Isso acontece bem. Sempre. Não, desvia sempre. É, normal. Só que esse só vai ter 60 minutos, que vai lançar amanhã não. E eu tenho que editar. O cara que falou desvia sempre participou, tipo, duas vezes do podcast. Quase tanto quanto você, cara. Ih, ai, ai. Aliás, mentira, é a primeira vez que eu tô participando do Flash Kaggles. Flash Kaggles! Savior of the Universe! Flash! Ah, é verdade. Chegou agora que acertou na janela já, pô. Puta do Flash Kaggles, cara. Merece. Aí, Mr. Mick, abriu o Kentucky? Ou ainda não. Dá pra abrir, moleque. Vai ser o melhor dia da minha vida. Quando abrir, eu vou aí, KFC, na sua casa aí. Não, KFC pode vir, pode é acampar aqui em casa. Muito overrated, cara. Ah, para com isso. Sai do meu podcast, velho. Muito overrated. E essa frase é minha. Não, mentira. É o senhor da eternidade. É verdade. É um satã, meu irmão. Você tá de sacanagem, é muito melhor que o Burger King, aquela porra. Que então, isso? Então, né, a Microsoft não lança um portátil. Não lança um portátil. Calem a boca! É, tem que ver se tem que ver se não sei do portátil. Obrigado, Debs, muito obrigado. Pô, nego falando em gordura, em Kentucky Fried Chicken, Burger King, gente, dieta neles. Vamos perder essa pança, chega de gordura corporal. Deixa o meu Firestone e meu Michelin aqui. Aí já tem Kinect Fit e Move Fit? Já vai ter, cara. Com certeza vai ter. Já vai ter. Cara, o Kinect é naturalmente... Não, mas tem o Kinect tem sim. Tem um que você fica com um personal trainer do lado e ele fica tipo... Tem que ter isso aí. Ele reclama com você. Ele fala, olha o desenho do lápis, rapaz. Pô, você desenha bem, hein, cara. Ah, o desenho do lápis, porra. Olha, rapaz. Tá no post aí o desenho do lápis. Tem que botar no curso agora. Vambora. É isso aí. A gente tem 20 minutos pra terminar. Então, a Microsoft não faz um portátil porque não tem portátil que roda Halo nem Gears of War. Ainda não. Mas ela não anunciou nenhum plano pra entrar nessa nova geração de portáteis. O que foi... Mas o PS2 vai rodar. Foi contra o que eu acreditava. E uma outra coisa que, pra começar esse papo, que me decepcionou no PSP2, é que ele não vai ter a capacidade de emular jogos de PlayStation 2. Eu achei que, assim como o PSP tem a capacidade de emular jogos de PlayStation 1, o PSP2 ia conseguir trazer os jogos de PlayStation 2. Porque não faz sentido. Os gráficos dos jogos feitos pra PSP... Eles têm um gráfico quase que similar ao do PlayStation 2. Quase que similar. Até melhor. Não é que não vai ser capaz. Eles não querem que emule. Porque eles querem levar o PlayStation 2 pro PlayStation 3. E eles estão com medo aí de invadir o meio de campo um do outro. Mas o PlayStation 3 tem mais 2 anos de vida por aí, cara. Isso é o que você pensa. Não, isso é o que as pessoas acham. Porque normalmente. Isso é o que as pessoas acham. Não, mas vai durar muito mais tempo ainda, cara. Eu acho que vai durar uns 2, no máximo 3. Porque o ciclo de vida dos consoles era de 5 anos. E foi estudado que vai ser só maior. Isso. Vai ser maior. Vai ser maior esse ano. Já fez 5 anos. Então as pessoas estão dando mais 2 anos de vida pra ele. Porra, não vai ser maior, não quer dizer que vai ser 7. Não tem aquele papo de que não exploraram ainda a capacidade do PS3 toda? Pô, não foi nem metade essa porra. É porque jogos tem que ser feitos a maioria pra Xbox também, né, Dai? Mas a questão do PSP, do novo PSP, esse aí é um dos pontos que recebeu mais crítica. E dizem por aí que não vai melhorar quase nada de gráfico e tal. Esse é o grande quê do PSP. O PSP, ele humilha o DS em questão de gráfico. É brutal a humilhação. Os gráficos do PSP são muito melhores. O hardware do PSP é muito melhor do que o hardware do DS. Mas todo mundo sabe que a Nintendo, ela não investe em hardware. Ela investe em inovação e em coisas diferentes pra chamar atenção. Olha a bolinha colorida! Olha só! Ela tá cagando pra gráfico. E fora que a Nintendo tem muito mais bagagem de soft house do que a Sony em questão de portátil, né? A Nintendo tem uma fama maior em portátil, que vem desde o Game Boy Color pra frente, e ela já é como se fosse um monopólio de mercado, assim. Mas quase pensa assim, o Nintendo tem uma fama maior em tudo, pô. Mas pensa assim, o Super Nintendo, ele tinha um contrato muito maior com as soft houses. E aí veio o PlayStation e foi tirando aos poucos da Nintendo. Mas são gerações diferentes. Mas aí são outras gerações. Mas não é uma nova geração esses portáteis novos que vão vir? São, pô. Mas os dois estão vindo em pé de igualdade, estão chegando ao mesmo tempo. A Nintendo, o mesmo esquema. O que eu tô querendo falar é que a Nintendo, em comparação com a Sony, ela não precisa se preocupar tanto graficamente, porque ela tem uma bagagem de soft house maior. Ela vai ter uma gama de jogos maior. Ela tem uma projeção maior de jogos. Então, além disso, nessa geração nova aí, eles têm um diferencial gráfico que é o autoestereoscópio, né? Que é o 3D sem ter que colocar peruqueta no na cara. É uma grande inovação. Tendo ela, tem essa mania de inovar o mercado. As televisões 3D sem óculos ainda estão chegando no mercado, ainda não tão firmes, ainda não tão muito populares. Nem a tecnologia tá firmada ainda. E a Nintendo tá batendo com o pé junto que vai lançar o portátil irado 3D sem ócululos e com filme já. Mas eu acho que isso é meio zoado. Eu tenho certeza que isso é meio zoado. Porque, eu sempre tenho 1, 2, 3, 5 pés atrás com coisas que ficam manipulando minha visão, meu cérebro, qualquer coisa que tenha a ver com isso. Seu espírito. Peraí. Espírito. Eu vou botar uma daquelas figuras pra Debs ficar olhando que parece que tá tirando ou não. Ela vai ficar... Eu sou hipermétrope e o meu cérebro escolheu o olho esquerdo pra enxergar. Então foi então fura o outro e coloca alguma coisa mais legal. Tipo, coloca tipo um olho vermelho laser, ciborgue. Não, tem que lembrar daquela cena do Barraza no Shopping de novo, aquele negócio lá do veleiro 3D que ninguém. Só o gordinho não conseguiu. Sabe pelo quê? Eu consigo ver as coisas, sabe? Eu tenho a sensação do 3D e tudo mais. Mas, cara, sempre me dá uma dor de cabeça absurda. Sim. E eu tenho enxaqueca crônica. Depois eu vou ficar tomando remédio porque eu tava jogando videogame. Isso é ridículo. Não, assim, se você somar as duas coisas. Pensa em você vendo Avatar. Eu fiquei 3 horas com aquela porra daquele óculos. Tudo bem que é com óculos, mas fiquei 2 horas com aquela porra daquele óculos. Eu fiquei com uma dor de cabeça do caralho. E aí você pensa em você jogando PSP dentro do ônibus. Já é uma parada que tu fica quase vomitando e com dor de cabeça também. Ah, fraco. Soma de os merda. Dois, cara. É assim, muito fraco. Bichona! Cara, é só pensar que eu vi piranhas 3D. Peitos balançando em 3D. Esse filme é mais atitude. Eu vejo piranha em 3D todo dia na rua quando sai de casa. O problema do 3DS e dessa questão de dor de cabeça é que a Nintendo tá falando assim, ela tá afirmando. Isso não vai dar dor de cabeça em ninguém. Em questão de filme e cinema, a questão de você ter a dor de cabeça ou não e ficar mal vendo filme vai de acordo com o quão bem feito é o 3D do filme ou não. Se o 3D foi feito só em pós-produção ou na produção do filme, se ele foi todo feito com as câmeras em 3D, pensado em ser 3D, se ele não tem o plano do negócio do filme 3D, é uma coisa muito importante. As pessoas acham muito legal quando o plano foge pra cima delas, mas isso faz você ficar com o foco do seu olho muito perto. Isso não faz bem. Então, o ideal é quando a tela do cinema parece uma janela, e o plano e a profundidade tá pra além da janela, e não pra cima de você, entende? Mas é exatamente isso, a autoestereoscopia vai exatamente nesse princípio, que ele não força tanto teu olho assim. Exatamente. Quando você vê, por exemplo, filme infantil, animação, Era do Gelo 3, eu fui com o Comandante Cobra, com o Fox, lá no... Puta que pariu, cara, foi com 2 homens ver filme infantil. Não, isso significa? Não é legal. Puta, significa. Escuta, a gente foi lá no Caxias Shopping, eu acho, Nossa. Porque lá tinha KFC e cinema 3D. A gente falou, vamos comprar um balde de frango frito e ver filme 3D, porra. Aí só tinha Era do Gelo 3D. E o filme não foi bem feito 3D. Principalmente porque ele é uma coisa pra apelar pro lado infantil. E pra apelar pras crianças, tem que pular na cara delas, tem que vir a chuva na cara delas, o esquilinho pular pra fora da tela. E isso dá dor de cabeça. Você ficar exposto a isso há muito tempo, cansa a vista, cansa os olhos. Então isso acaba dando a dor de cabeça. A Nintendo afirma que tá fazendo bem feito e que não vai vai e que não vai dar esse problema, mas aí... E a gente pode verificar isso muito bem pelos trailers no YouTube, que realmente tá perfeito o negócio. Mas pena que o YouTube não... é 2D. Mas uma coisa, cara, é que não é a Nintendo que garante a qualidade de todos os jogos, que nem todos os jogos são feitos pela Nintendo. Por exemplo, Street Fighter... Mas ela licencia todos. Ela licencia, mas poxa, o Street Fighter 4... que vai ser lançada pro 3DS. Aliás, tem que ter um QC decente, cara. Se não tiver o quality check decente da empresa, faz da empresa. Mas é aquela questão, né? Os jogos de soft houses grandes, Capcom, Konami, Square, você garante um 3D perfeito, isso aí não tem dúvida. Esses caras já estão muito tempo no mercado pra fazer cagada nesse nível, que afeta o físico. Uhum. A questão seria jogos de empresas novas, que eles já tiveram Virtual Boy, né, cara? Pra saber o que, que faz mal pra uma pessoa. O Virtual Boy destrói seu cérebro, cara. Ele é mal, porra. Não, você jogar vermelho e preto, aquele tem o tempo todo. Você fica 2, 3 horas. Você fica 2 horas, beleza. Aí 3 horas, você já vê o Mario vermelho, você já começa a enxergar na cara dele um psicopata, um Charles Manson, tá? Padrão. Você vê já o Mario num quesito meio noir, assim. É, exatamente. Meio Sin City. O que garante a qualidade é, acho que é mais também o meio que a gente tá falando. A gente tá falando de games, não tá falando de iPhone, nem nada do gênero, porque quando passa pra outra coisa, como as questões de iPhone, que nem eu falei antes, você tem os lançamentos prematuros, aí vem aquelas porcarias cheias de problema, tudo bugado, aí qualquer um lança qualquer coisa e fica por isso mesmo, não tem nenhuma garantia de qualidade. Sim. Mas, pelo menos pra games, assim, tem mais rigor. Pelo menos isso eu tenho visto sempre. Desde o Game Boy Tijolão Cinza, que eu comprei quando eu era criança, que eu ficava jogando até as fitas do Game Boy Color, que aí depois do Advance não dava mais, porque a fita era pequena. Mas aqueles eram os tempos. Mas lembranças, porra. Entra outra questão aí também, que nessa geração agora... surgiram, acho que é a geração que mais surgiu empresas de videogames novas. E geralmente as empresas novas surgem importáteis, que é mais barato fazer o jogo, pra portátil e tudo. Aí pra celular também, pra iPhone. Isso. É, eu ia falar isso, pra celular é mais barato ainda. Pra dispositivos móveis, né? É, teve um boom de empresas desenvolvedoras de jogos com a Apple Store que foi assim, um surpreendente. Nessa questão, você consegue selecionar as boas dessas empresas novas, mas são muitas empresas novas. Aí pode entrar nesse quesito de jogos ruins que afetam até o físico. O pessoal vai estar tão preocupado com o jogo em si, porque são novos, não vão preocupar com o físico do jogador. É, mas pra isso nós temos japoneses e chineses aí a milhares pra morrerem ou ficarem cegos, terem ataque epilético. E o jogo normalmente sai no Japão primeiro, então o japonês morre primeiro, aí depois a gente vê se dá ameaça. Eu acho. O japonês sempre morre primeiro, né, cara? Mas sei lá, cara. Desde aquele episódio do Pokémon que dava epilepsia, eu já não duvido de nada os japoneses. Cara, nem Pokémon, cara. Desde 45, cara. Taca a bomba no Japão primeiro e vem a merda. Depois você sabe. Eu acho que eles tinham que testar primeiro na China. A China tem muito mais gente. Na Índia também, né? O pior é que fizeram reteste ainda, né? Tacaram duas bombas. É. Testou. E aí? Testa de novo. O meu grande medo com o 3DS é que o Nintendo DS tem uma quantidade absurda de jogos. E obviamente, assim como o PlayStation 1, assim como o Atari, com muitos títulos, você acaba tendo títulos ruins. Então, se você tem títulos ruins e mal produzidos, imagina em 3D como isso pode te dar, como isso pode gerar algum tipo de problema, de dor de cabeça. Fúria de titãs da vida, né, cara? Exato. Ah, mas uma pergunta, todos os jogos para 3DS vão ser obrigatoriamente 3D? Cara, você pode desligar o 3D, mas assim, nem todos devem ser 3D. Porque, por exemplo, o Wii, nem todos os jogos do Wii têm sensor de movimento. O de DS também nem todos os jogos usam. Ah, sim, exatamente. Nem todos usam touchscreen. Mas a maioria deles, e arriscaria eu dizer, os melhores usam. Sim. E eu digo mais, os melhores são aqueles que dão um bom uso pra coisa. Não um uso extenso. Aqueles que aproveitam 100% a capacidade da bagaça. É, isso que é o máximo que dá. Então você tem como tirar um bom proveito do 3D? É igual como eu costumo dizer, tem os dois extremos do 3D em filme, que um é Fúria de Titãs, que é o cocô extremo, e o outro é o Avatar, que já foi feito essa porra. Overrated. Crepúsculo também já foi feito 3D. É, tu vê aqueles brilhinhos, ficar com um cego. Isso. Cara, eu tenho que confessar uma coisa. Tá grávida, já sabe, tudo sabe. Hoje eu joguei Harvest Moon no PSP. Ah, qual o problema? O que tem? É lindo. Ah, é lindo. Legal. Eu achei legal, só não achei lindo. Eu gostava do Super Nintendo. A Pietra também é lindo, pô. Eu vejo ela todo dia. Quem? A Pietra. Na internet. Pô, vai tomar no seu cu, filho da puta. Mulher é minha já, porra. Tô furando seu olho não, parceiro. O 3DS, a gente tá bem ligado no que vai ser. Eles já deram bastante informação, que vai ser... A grande inovação dele vai ser 3D, já divulgaram vários jogos que vão ter, vários jogos interessantes. Zelda, vai ter Zelda. Vai ter o remake do Ocarina of Time, uma coisa que os fãs esperam há muito tempo. Eu não. Vai bater uma broinha forte pra esse troço. Bom, com certeza. Mas o PSP2 não tem tanta coisa revelada. Na verdade, tem até mais, cara. Porque o PSP2, eles já falaram todas as especificações técnicas. O DS e o 3DS não falaram nem qual processador ainda. Eu ia falar isso agora. Tipo, só você procurar. Vai ter 4, vai ter Zeldinha, vai ter Mario e você que se for. E o que vai ter no PSP2 de legal? Vamos passar as especificações técnicas dos dois aqui. O PSP2 vai ser lançado no final de 2011. O 3DS está chegando agora em fevereiro no Japão. A tela do PSP2 é uma tela OLED de 5 polegadas, widescreen, 16 milhões de cores, resolução 960x554 e é touchscreen. 16 milhões de cores. Que apelação, pai! Milhões! É verde, verde claro, verde muito claro, magenta. As telas do 3DS, a superior é uma LCD, não OLED. 3.5, 16x9, resolução 800x240. Parece meio estranha essa conta, mas é porque é 400 pixels pra cada olho. E é 3D autocinescópio, só a tela de cima é isso. A de baixo é um LCD de 3 polegadas, 4x3, resolução 320x240, igual a do DS, tela touchscreen. O CPU do... O processador do PSP2 é um quad-core, a ARM Cortex-A9. No último programa eu falei merda, eu falei que eram 4 processadores, são 4 núcleos. Levou uma porradaria aí. Levou uma porradaria bem dada. E o do 3DS não falaram ainda. A placa gráfica do PSP2 é uma PowerVR SGX 543 MP4+. Foda-se. O que não fala porra nenhuma pra gente, importante, né? O importante é que vai ser do caralho. Eu vou inventar um agora. É um SXT T1000. Fala ao menos a fabricante. Placa de metal líquido. Metal líquido, velho. Uma parada que eu achei muito estranho, que parece que o PSP tá tomando um boost, um upgrade bizarro no hardware dele, né? Quase tem 4 núcleos e o caralho, placa de vídeo fuderosa. Mas, pô, o Granveio falou que em termos gráficos tá a mesma merda. Isso é estranho, não? Mas aí entra a placa de vídeo. Essa placa de vídeo é uma merda? Isso. Essa é um board. Eu queria saber. É um board Intel Graphics. É um board. É isso que eu queria saber. O PSP, ela processa 133 milhões de polígonos por segundo, 4 gigapixels por segundo e clock de 200 MHz. A placa do DS, do 3DS, é de 15.3 milhões de polígonos contra 133, é de 800 milhões de pixels contra 4 GB e o clock é de 200 MHz também. Aí um vai usar memória flash, o outro vai ser os cartuchos de sempre, os dois vão armazenar dados de memória flash, os dispositivos de entrada é importante. No PSP2 você tem o touchscreen, tem o touchpad traseiro, o doce traseiro. Tem uma coisa que no 3DS que pra mim revolucionou e tava demorando pra fazer, é colocar o analógico no lugar do direcional. E o PSP2 tem dois analógicos. Ele deslocou. Mas aí. O analógico do PSP é muito ruim. Antes de comprar um PSP, eu achei que aquilo era uma caixa de som, cara. Juro pra você. Parece, não desculpa. É por causa do relevo. Isso. Pô, mas eu acho tranquilo, cara. Só o meu irmão que destrói as coisas, aí o dele tava meio bugado, ele teve que trocar, mas o meu nunca deu pau. Tranquilo. O analógico do PSP2 agora é a alavanca mesmo. É tranquilo porque você não tentou dar o especial do Gizzy Howard nele. Manda um Raging Storm ali pra você ver. Manda um Raging Storm. Tenta mandar pra você ver. Jogar Tekken com aquela porra já não dá. Mas jogar Tekken com analog é uma tortura, cara. Desafio? É um desafio isso? Ih, caraca! Caralho, subiu de Debs, parte 2. Vai rolar um mame aí, hein? A Debs vai um a um derrotar todos do podcast. Tekken, velho. Porque o desafio do CS eu ganhei. Isso é verdade. Mas pô, foi logo com o Smash Splinter, ele é horroroso, né, cara? Desafio logo pior, tô vendo a treta aí. Realmente ela foi. Mas aí, qual foi seu desafio? É no Tekken? No Tekken eu aceito. E completando, né, o PSP2 tem GPS. Opa! Mas o PSP aí, também caralho, tem. Como assim GPS? Aí sim! O PSP1 já tem GPS. É. Ah, sim, sim. O DS não tem. É que nem Skype, essas coisas sempre. O PSP, a galera hackeou ele de uma forma que você pode fazer quase tudo no PSP. Não, Olha só, Piranha, eu tô falando que ele já vem com GPS embutido de fábrica, você não tem que hackear porra nenhuma. Não, sim, mas o PSP, o GPS também tem o GPS normalmente no PSP. O GPS também mas tem GPS. Mas várias GPS. Coisas... A esquizofrenia. Mas com várias coisas, o PSP consegue fazer também. O hardware dele permite. Só que muitas coisas é só hack mesmo. Tem que ver. Enfim, analisando friamente aqui, o hardware do PSP2 é muito superior ao 3DS, porém foda-se, né? Não adianta você ter um supercomputador na sua mão sem saber usar. Se não for 3D também. Se não for 3D, que é o futuro. É. Mas essas especificações do PSP2 suportam autoestereoscopia também. Não é à toa, essa tela deles não é de OLED à toa não, cara. Pra ser OLED isso aí é porque eles estão preparados pra 4D já, essa porra. Uma hora eles soltam um 3D nesse PSP2 aí tá sendo. É. Sony... Mas, cara, qual é a sacanagem do PSP2, cara? A sacanagem é que ele tem mouse, cara. Ele tem mouse. Tem mouse no PSP2. Não, pera aí. Por que eu vou querer uma porra de um portátil com mouse, caralho? Não, o touchpad traseiro dele é um mouse. Aquilo é pra jogar FPS. Mataram a charada. Será? Como é que funciona isso? A porra. Você siririca o touchpad traseiro. Vai dar dedada no cu do PSP2, né? Ai, pô, mas é que nem aquela siririca de laptop? Aquela bolinha vermelha que tu tem que mandar o siririca hero ali pra usar o mouse? Não, me parece. Eu acho que vai ser mais... eu não sei se a gente gravou isso uma vez, mas... Porque aquela sirica vermelha, irritada, nervosa, é horrível, moleque. É uma merda. Não, porra. Você que tocar. Não, é horrível, moleque. Não tem essa, não. Porra. Veja bem. Parei. Tô tudo arrepiado. Vai, Seguinte. Alguém já jogou um FPS no laptop, naquele touchpad? Eu já joguei. Não, mas cara, não sei. Eu já deixei um amigo meu bolado jogando ganhando uma partida de Warcraft no meio da onda de projeto no meu laptop com touchpad. Ih, caralho! Caralho! Não, mas touchpad é tranquilo, mas... Não foi no clitóris. Foi no eu touchpad. Quero ver você ter uma Siririca Heroes com APM lá no alto, StarCraft 2. Mas porra, não dá pra mirar com touchpad não, cara. É impossível. Não, com touchpad até não, veja bem, tem todo o posicionamento. Você tem todo o posicionamento das suas mãos na cirílica, não, no teclado, na entendeu? Na região do clitóris. Na região do... É. Mas a questão é o seguinte, clitóris, cara. Do clitóris não, do clitóris. Clitóris, cara. Quem tinha um PSP, pega o PSP na mão agora aí. Eu tô com o meu. Peraí que eu vou no banheiro pegar. Eu peguei um DS aqui que serve. Olha só, veja como você segura a porcaria. Você que tá ouvindo nós agora também. Pega o teu Game Boy aí do você PSP. Que tá ouvindo a gente. Disco Ninja. Manda seu recado. Disco Ninja, música de elevador enquanto a gente espera a pessoa pegar música o... de elevador. É, vai lá pegar essa porra. Você com o PSP na mão é melhor que os outros agora. O DS. Olha só, olha como é que você pega o videogame. Você tá com os seus dedos indicadores em cima do L e do R, precede? Sim. Faz isso. Você tá com os seus dedos, os dedões em cima do um do digital, do direcional e outro dos botões aqui, né? Sim. E você tá com o seu dedo médio, o seu dedo anelar nas costas do console, procede? Sim. O anelar, sobrando não. Dois dedos pra fora. Dedinho do meio. Cada um sobra a quantidade de dedos que quiser, depende de como você faz a sua cirílica. Então, olha só, eu imagino o seguinte. Olha só, nota como os seus dedos do meio, os seus dedos siririqueiros. É, o dedo siririqueiro, né? Ele tá. Ah, ele... peraí, depende da opção da siririca. Tá, o dedo médio. Note como o dedo médio tá cruzando todas as costas do console. Agora começa a esfregar ele de fininho. Esfrega ele, ó. Ai, que delícia. Calma. Calma, não é pra isso tudo ainda, calma. Para, pai. Vai que eu tô fazendo os movimentos certos agora. Olha só. Veja, você que... Vê como você consegue esfregar ele direitinho. Isso é quase um eyeball, cara. Eu não sei se a gente gravou essa conversa, não sei se foi podcast isso, mas a gente tava conversando, eu e o Logan, e acho que o Master Splinter e o Soletendash também, então a gente não tava gravando nada, não. Falando dessa possibilidade de colocar um eyeball, tipo uma bolinha de mouse inverso de console, pra você melhorar essa coisa da falta de mouse em videogame. Eu acho que esse negócio vai matar isso, cara. Eu quero ver essa mesmo. Quero... É um sensor ótico, né? Pra videogame, o que tá chegando aí pra matar, por enquanto, os FPS são os sensores de movimento. Com o PlayStation Move, o Wii é muito mais fácil de jogar jogo Mas, você jogou com o Move já? Pra você virar o personagem com o Move, você tem que dar um solavanco, entendeu? Não sei, eu joguei só no Wii. Por exemplo, é bem melhor pra isso. isso, e é bem melhor. Mas o do Wii, no Wii, pelo menos a experiência que eu tenho, por exemplo, o próprio Resident Evil 4 no Wii é muito mais fácil. Sim, muito mais, sim. Nem não, se compara. Resident Evil Wii, no Resident Evil 4 no Wii é ridículo. O jogo fica completamente melhor. É muito mais fácil. Melhor. Mas enfim, eu acho que esse negócio do touchpad traseiro, eu acho que isso aí mitiga a questão do FPS. Até porque o FPS no PSP, não sei se vocês já jogaram, mas porra, é uma solução ridícula, né, cara? Mova o personagem com o analógico, usa os botões, o quadrado, o triângulo, o bola e o X pra câmera, porra. Isso é uma solução de mongol do caralho. E o R geralmente é gatilho. Então você foge a porra do jogo. Não existe FPS em PSP. Nem DS. Então eu acho que esse negócio do PSP 2 pode melhorar um pouco. Não, mas o PSP 2 vem com dois analógicos pensando mal intencionado em FPS já. E o mercado sim, de FPS mas eu acho que mas tem muita redundância nos comandos aí de PSP 2. Certamente que fazer FPS vai pensar em deixar você usar o touchpad traseiro pra mexer a câmera também. Se você não fizer isso, é idiota. Tá lá pra isso, cara. Fizeram pra isso. Não tem outra opção. Tá sendo. Nossa, total. Eu quase chorei. Você que está aí tocando o touchpad traseiro do seu PSP, venha com a gente. Deixa eu soprar seus cabelos. Sinta toda a força do joelho nessa ação. Aí, ó, essa coisa maravilhosa. Deixa eu cantar aquela música do filme Dom Juan de Marco no seu ouvido direito, deixa. Deixa eu falar no seu ouvidinho. Deixa eu falar uma cover do Brian Adams na orelha. No isso. Pedão. Você toca como ninguém. Tocar é bom. É o slogan do DS. Touching is good. É sério isso? Não, peraí, é sério isso? Tu não sabia disso não? Não, no começo era mesmo. Você tá brincando comigo. Vamos falar rapidamente aqui dos jogos. Tem primeiro tem o Zelda Ocarina of Time Remake, que eu acho que é uma puta besteira, porque não faz sentido ter um remake de um jogo que é tão foda. E já fizeram bons, não tem nada de ruim no jogo, razão. Não tem pra ter remake. Não, mas agora... Remake da puta que te pariu. O que eles estão gritando eles estão gritando assim, não, é 3D agora, meu irmão. É Ocarina of Time 3D. Não era 3D. Vai ficar uma merda que nem Sonic 3D, valendo. Valendo. Mas essa questão do Ocarina of Time aí é a mesma coisa daqueles fanservice pro Final Fantasy VII. Ah, remake Final Fantasy VII, remake Final Fantasy VII, remake... A Nintendo tá contra-atacando com o Ocarina of Time antes ainda. Mas é diferente. As pessoas querem os Final Fantasy, que elas normalmente pedem, são gráficos novos. São atualização dos gráficos. Eu discordo um pouco também, assim como você. Eu acho putaria, não precisa não. Só que o Ocarina of Time não é com gráficos melhores. É o mesmo fucking gráfico. Pera tudo. Vai ser exatamente o mesmo jogo, só que 3D. Sim. Puta que pariu. Para. Puta, não tem que... Não, eu tô todo arrepiado. Para. Peraí, volta isso aí. Você tem coração forte? Você tem estômago forte? Você que tá ouvindo aí, você tem coração forte? Me dá 2 minutos. Intervalinho só, agora. Já a gente volta. Pra acalmar o ânimo. Um copinho d'água, você vai na cozinha e volta. Senta no sofá, a gente tá de volta. Vamos ouvir as palavras do nosso patrocinador, o 011-1406 Polishop. Veja e ouça esta incrível demonstração. Estas duas pessoas vão tentar conversar através das paredes. Você pode me ouvir? Sim, escuto claro e forte. Impressionante! Como é que eles podem fazer isso? Usando o Sonic 2000, o incrível mini amplificador que aumenta em até 22,87% o seu poder de audição. Uau! Eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. No mesmo instante em que você liga o seu Sonic 2000, você já nota a diferença na maneira de ouvir o mundo. Tudo é mais nítido e claro. É incrível o que eu deixava de ouvir antes. Dificuldades para ouvir de longe? Você precisa de Sonic 2000. Poderoso e compacto, se ajusta comodamente atrás da orelha. Tem chave para ligar e desligar e um controle com 6 níveis de potência. Pare de chatear os outros com a TV. Mas pai, eu não consigo estudar, né? Com Sonic 2000, você pode abaixar o volume e continuar ouvindo. A diferença é incrível. Você precisa experimentar para acreditar. O silêncio das crianças é sinal de alerta. Mas com o Sonic 2000, você ganha um super ouvido. E é perfeito para o cinema. O que foi que ela disse? Com Sonic 2000, isso não vai acontecer mais. E você vai ouvir os verdadeiros sons da natureza. Agora você pode ter uma audição realmente poderosa com Sonic 2000 e esta oferta especial para TV. Mas atenção! O Sonic 2000 é tão sensível que devemos lembrá-lo de que é proibido ouvir conversações de outros sem permissão. Com o Sonic 2000, você deverá mudar a forma como ouve o mundo, ou nós lhe devolvemos seu dinheiro. Ligue já para 011-1406 e peça seu Sonic 2000 por apenas R$59,95. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do grupo Imagem e Teleshop. Uau, eu consigo ouvir caindo do outro lado da sala. Nossa, eu consegui ouvir a agulha caindo do outro lado da sala. O que foi que ela disse? Pai, eu não consigo estudar. Pai, eu não consigo estudar, né? Mas lembre-se, não é permitido ouvir conversações de outros sem permissão. Tinha aquele tio com trollface foda ouvindo. É o cara do Internet Serious Business, pô. Não, nunca... e o moleque que tava fingindo que tava estudando, mas tava no telefone. Aí a mãe levanta. Ah, eu estava com Sonic 2000. Eu ouvi. Minha mãe me pegou. It's a trap. Techpix, a câmera mais vendida do Brasil. Se você quer, agora vai pagar em 36 vezes, hein? Agora quem me fala que tem um amigo que tem uma Techpix? Eu tenho, meu padrinho tem. Caralho, tem uma Techpix. Mentira. Aquela galera que manda foto pro Porra Maurício é tudo Techpix, pô. Mas aí, não tem aqueles vídeos comparáveis de gráfico do Ocarina of Time 64 com o do DS no YouTube? E tem uma melhora significativa e tudo? Eu vi isso. Vai tomar no cu, pô. Não vou mais comprar. Eu ia comprar um 3DS, não vou comprar mais, não. Vai se fuder. Coisa de viado. Qual outro jogo aí? Deixa eu falar. Deixa eu falar um negócio então. Vamos dar um pai, fala aí. O negócio é comer cu e buceta. Não, só tem uma coisa a dizer sobre o 3DS. Dead or Alive. O negócio vai ser um cocô fudido. Bouncing tits in three dimensions. Não, vai ser um cocô fudido, vai ser bugado, vai ser uma merda. Isso faz sentido. Isso, cara, Dead or Alive maneiro. Bouncing tits in three dimensions. Mas não pra aquilo. Não serve. Tinha que lançar Dead or Alive Rape. Volleyball, but Rape. Vai ser pra Kinect daqui a pouco. Vai. Opa, é isso aí. Ainda mais que a técnica puxa saco da Microsoft, tá lá. Tá sendo. Sei lá. E pra porra da Sony, ninguém vai lançar a porra do Dead or Alive 4 pra PlayStation, era Brinks. Não, ficou de Brinks. Merda. Vamos dar um passeio jogo aqui pelos jogos aqui que estão anunciados já. Pro Nintendo 3DS. Primeiro. Um fala o nome do jogo, aí as pessoas vão dizendo o que acham sobre ele. Mais rápido, né? Porque temos que acabar essa bagaça. De bola tenso. Tá, então eu vou escolher 5 jogos aqui de cada um só. Rapidinha. Porra. Primeiro que eu escolho aqui é Nintendo Dogs and Cats. Uma Deus merda. Deus me perdoe, tira isso da minha frente antes que eu comece a xingar. Uma merda. Próximo. Pra ninguém gosta de Nintendo Dogs. Segundo jogo aqui pra melhorar de vez. Mario Kart. Opa. Tá sendo. Mas Mario Kart. O único bom é do Super Nintendo. Mario Kart é quase uma killer application dos portáteis da Nintendo, com certeza. Próximo. Super Mario. Bosta, fala. Próximo. Bom? Da Fox 3D, 64. Opa, esse sim. Não. Tá sendo. Peraí, vai ser igual. Não, cara, vai ser a mesma merda. Vai ser a mesma merda com Dua Cambalhota. Vai ser a mesma coisa, cara. Aquele Dua Barrel. Dua Cambalhota. Não, Super Street Fighter 3D. 4 3D. Esse sim. Vai ser igual o 4, só que 3D? Não, vai ser tipo pior que o 4. Só que é. Ah, então vai se fuder. Próximo. Você vai poder meter o dedo na touchscreen e soltar o The Sims 3. Eba! Mas vai ser um cocô. Ah, tinha que ser mulher, né? Olha só. Não, mas É um cocô. The Sims pra portátil é uma merda. Vai, valeu. Quem gosta de The Sims? Eu amo The Sims. Dá licença? Debs, você quer mais macho aqui, dá opinião primeiro. Da Konami, contra. Opa, vai ter a opção de jogar em 10 vezes a velocidade? Ah, vai ter. Aqui a grande revelação do DS aí, Professor Layton and the Mask of Miracle. Isso vai ser bom. Eu não faço ideia, porra, essa. Ah, como todo Professor Layton vai ser bom. Isso aí não... É, engraçado. É, caralho, já é Professor Layton. A Capcom não anunciou nenhum Phoenix Wright ainda. Mas vai. É, a Namco vai lançar Super Robot Wars. Demorou. Bandai Namco. Square Enix já anunciou Dragon Quest, Final Fantasy e Kingdom Hearts. Que tem que ser. Claro. Padrão. É, a Koei vai lançar um Ninja Gaiden. Opa. Tá sendo. Se tiver dificuldade do de PS3, tá sendo. Tem. De PS3 é fácil. Vai ter. E a Ubisoft vai lançar um Assassin's Creed desse aí, Lost Legacy, então, sei lá. Legado perdido na máquina de lavar roupa, meu Deus. É. E aí vamos pro NGP, né, o PSP2. Teremos aí pela Koei também um Dynasty Warriors. Não, tá sendo. Matar 900 negros na primeira jogada, tá sendo. Porque Dynasty Warriors serve pra isso, é pra você matar a sua vontade de ser genocida. Você cara, Dynasty Warriors é um jogo mais... Você descobre um psicopata. É muito sem sentido, cara, é tipo macho button pra você matar milhões de pessoas ao mesmo tempo. É, porra, faz, por isso que é legal. Porra, faz todo sentido. Você tá na China. Sentido, lugar cara. Que tem treinamento maior população. Division, uma nação, Call of Duty aí, é padrão? Credo. É. Pode ser Call of Duty e o. Call of Duty. Call of Duty. E gosta. Também a Sony vai lançar um Killzone. O Killzone, que pode ser os dois aí que podem comprovar o que eu acho aí do mouse embutido. É, porque vai ser dois FPS logo de saída, né? É. A Konami vai, né? Como poderia deixar de se lançar um Metal Gear. O 3DS vai sair também. Bacana demais. Vai sair também. E aí o que é a menina dos olhos aí da Sony, os dois que são, né? O Little Big Planet. É o jogo perfeito. Da Cachorro Safado, Naughty Dog, Uncharted. Peraí, um chato. Descartado. E eu. Descartado. E eu não acredito que um dia vai ter uma versão spin-off de novo de Deus da Guerra. Vai ter, sei lá, God of War, Guerra de Troia. Com certeza. Eu ainda espero um Shadow of Colossus pro portátil. Quero ver, manda um e-mail, fala pra Sony lançar igual o Shadow of Colossus com o mesmo gráfico, só que 3D. Só que 3D. Tá sendo. Eu acho. Mas tem que se lançar o Ico também, porque senão fica sem sentido e tem que uma putaria escrota que ninguém vai jogar. É uma putaria? Isso aí pro PSP2 pra validar o fato de que eu tenho que comprar um substituto ao meu PSP, tem que ter The King of Fighters 98, senão não compra. Tá sendo. Baixado. Exatamente igual, só que 3D. Não precisa ser 3D, porra. Sendo que é, e podendo usar o touchpad pra... Não, mas... Mas pros portáteis sempre sai collection de jogos de luta, isso aí... E o Sonic? Vai sair Sonic Collection, com Sonic 1, 2, 3, Sonic Spinball e feijões coloridos do Robot Nick. Porra, vai ter Vectorman também, só porque ele não faz sentido. Ah, tem que ter Rock Band. Caraca, Rock Band... Como faz Rock Band? Tátil, caralho. Mas tem Rock Band, tem... Tem, eu jogo direto. Não, tem, mas é errado. Porra, mas é zoado demais. Não é tão ruim, não. Você compra um dispositivo extra que você bota embaixo, que são quatro botões, e você joga assim, com ele virado, horizontalmente. Eu não comprei nada, eu jogo no PSP tranquilamente. Que é isso? Essa garota é cruel. Cara, ela faz design, ela pode tudo. Eu sou a única mulher presente nesse episódio. É verdade. Não, mas é porque eu acho que tem que ter. Tem muito homem aí falando de FPS e PS. Não, tem que fazer botar aqui uma pressãozinha pro Rock Band, pros joguinhos mais mulherzinha. Ah, pô, só vejo. Hannah Montana 3D, fechou. Não, Hannah Montana não, cara. Hannah Montana 3D. Deus. Pra terminar, eu vou chamar um convidado especial, só pra encerramento. Ele foi triste, ele não pôde participar. Estamos chegando mais uma vez ao final do nosso podcast Eu Gosto de Jogos. Tem uma pessoa aqui que queria muito falar sobre portáteis, mas não pôde participar. Será que a gente consegue uma foto dele? Cagou-se. Chamada a cobrar para aceitar se não engarinha após a identificação. Bruxa! Oi? Tudo bem com você, cara? Tudo bem, me ligaram a cobrar. Você tem... Ó, senhor da eternidade foi fazer o um Flash Gordon lá. Flash Gordon, caralho, que Flash Gordon. Olha só, Crush. Você tem 10 segundos para responder a pergunta valendo R$1 milhão. Fantasia no ar. 3DS ou PSP2? 3DS. 3DS. É. Tchau, beijo. Valeu, Crush. Até semana que vem. Falou, tchau. Beijo. Falou. Um abraço. Até mais, irmão. Vamos aproveitar que temos aqui a presença feminina, a voz melodiosa de Debs. Debs, quem quiser mandar e-mail pra gente reclamando, dando porrada, chuchu saco, qualquer coisa, manda e-mail pra onde? Eu gosto de jogos... Arroba quem mesmo? Arroba baixofrentesoco.com. Eu gosto de jogos arroba baixofrentesoco.com. E quem pegou esse podcast com um amiguinho pelo Bluetooth, o amiguinho baixou em que site? baixofrentesoco.com. E se você quiser seguir a gente no Twitter, Debs, como faz? Arromba. Eu gosto de jogos. Não. Eu fiquei rebaixando. Eu sempre falo errado, eu sempre troco tudo. Por quê? Eu tenho, sei lá, dislexia, eu acho. Arromba abaixo freio de soco. E é isso aí, galera. Arromba. A gente não é fã da Sony. E eu sou fã, sim. 3DS tá aí. Valeu. Sendo. Bora, simbora. Rapidinho. Já é. Rapidinho do ano pra vocês. Veloz. Tá. O Flash Cagos olhei... tá tendo um tenso Cagos ali, ele não voltou ainda. Ah, e olha só, pra quem ficou com raiva, pra quem ficou bolado, pra quem tá sentido porque eu gosto de PSP, manda e-mails, reclama, xinga-me. Fala mal da minha mãe, fala mal do meu pai. Introduza. Não, Debs, você faz a mente de todos os ouvintes. Eles vão falar, ah, PSP2, zumbi, até lá. Eles vão ser influenciados pela sua pessoa. Baixar duas vezes. Lembrando que o episódio dela até hoje é o mais baixado, né, cara? Isso, baixa esse episódio duas vezes, passa pro amigo, pede pra mãe baixar, bota no iPod, bota no iPhone, bota no iCaga, bota no... Bota no PSP, porque o PSP eu escuto podcast também. Isso, eu escutei, tá, o podcast anterior no meu PSP. A Polícia Federal. Eu não, porque meu cunhado tava com meu PSP, filho da puta. Aí, cunhado do Granville, vai tomar no cu. Olha aí, olha que pouca verdade. Você aí que é cunhado do Granville. Sua mulher será minha. Vai pegar a irmã do Gabriel. Todo mundo manda um recado pro cunhado. Digo mais, não posso falar, Granville, o nome do cara? Posso. Pode. O nome dele é César e eu quero que ele tenha um tumor no cu. Isso, mas caralho, que gratuito, cara. Mas que violência. Que tá, eu vou mostrar pra ele. Nunca mais ele usa o meu PSP. E nunca mais ele olha na minha cara também, né? César, já sabe, se tu continuar usando o PSP do Granville, vai ter câncer no cu, moleque. Cuidado. Até semana que vem, cuidado com câncer, moleque. Cuidado. É, tumor anal. Ana Maria Braga. Glória Maria! Ai, meu Deus. Abraço! Yeah. Falou, moçada. Está sendo. Chapinhou! Flash Cagos olhei... tá tendo um tenso Cagos ali, ele não voltou ainda. Porra, agora a Debs falou, tô começando a desenhar a mulher pelada aqui, mas beleza. É. Avassalador! Aí desenha o Stickman, aí depois desenha peito. Acabou. Oxe, o Skype tinha que ter aquele lance de desenhar da MSN, né, cara? Faz aquele borrão lá embaixo. Desenha aí, lápis, tira uma foto e bota no post. Não, ele não vai fazer borrão, não, porque ele gosta de depilada. Pronto, valeu. Faz aquele slash lá no meio, tá ligado? Não gosta de uma Claudio Hanna, não? Tire as palhas da cabana. Você está parecendo Claudio Hanna. Deixa o som entrar.